Capítulo 4: Um Não em um Mundo de Sim. Quando criou a raça humana, Deus colocou Adão num jardim repleto de delícias, com apenas uma proibição no meio dele. Fora do jardim, nada era proibido, e dentro dele havia apenas uma coisa proibida. Além disso, creio eu, a árvore do conhecimento do bem e do mal seria proibida por apenas certo tempo. E por isso, depois de aprovados no período de teste, Deus lhes permitiria comer dela. Quando pegaram daquele fruto, Adão e Eva foram julgados por pegá-lo prematuramente. Não que a árvore do conhecimento do bem e do mal fosse má em si mesma. Por toda a Escritura, o conhecimento do bem e do mal é o que os reis usam enquanto governam e julgam. Por exemplo, 1 Reis 3:9. Esse é o tipo de conhecimento que faz com que os reis julguem corretamente, mas Adão e Eva ainda não estavam preparados. No entanto, que essa proibição fosse ou não revogada mais tarde, embora Adão e Eva tivessem desobedecido a essa única proibição e sido punidos como resultado disso, Deus viu que o golpe mais severo de retaliação por esse pecado afinal caíra sobre ele. Que tipo de Deus é esse? Deus deu a Adão um mundo perfeito, uma esposa perfeita, um ambiente perfeito, uma missão perfeita, uma vocação perfeita. E então, mesmo quando Adão e Eva transgrediram, fazendo a única coisa proibida daquele mundo perfeito, ainda assim Deus prometeu que a descendência da mulher destruiria a descendência da serpente, esmagando sua cabeça. Gênesis 3:15. Imite isso. O ambiente do lar deve ser repleto de graça. Quando repleto de graça, o lar não permanece sem padrões. Não se trata de introduzir anarquia moral. A graça não é uma massa amorfa e gelatinosa. A graça tem uma espinha dorsal. Porém, quando os fundamentos são transgredidos, os sacrifícios mais pesados no ato de restauração são realizados pelos guardiões da graça, não pelos executores da lei, não por aqueles que apontam o dedo, não pelos familiares que acusam os pais, nem por pessoas que corrigem em um tom nasal de autopiedade. Imagine que seu filho tenha desobedecido e por isso você lhe diz: como acha que você me fez sentir agindo assim? Já disse milhares de vezes para você não fazer isso. Embora seja verdade que a repetição é uma parte necessária na educação dos filhos, o tom trêmulo de autopiedade e a voz exasperada não são. Essa não é uma maneira bíblica de pastorear os filhos, pois eles aprendem por meio da imitação. Ao presenciar um adulto se sentindo um coitado, nossa reação imediata não é de "Oh, coitadinho!". Se repleto de autopiedade, seus filhos já estão aprendendo uma lição. Mas o que o filho aprende não é sentir dó de você, mas sim a dizer: como acha que isso me faz sentir? E acontece que isso pode se repetir. Aquele que dá egoísmo recebe egoísmo. A coisa mais fácil do mundo é encontrar um padrão moral na Bíblia e então aproveitar-se dele de modo egoísta. O pai egoísta dá exemplo de egoísta. Um jardim repleto de graça pode conter uma árvore da lei. Um jardim repleto de lei não pode conter uma árvore da graça. Caso haja somente lei em seu jardim, mas com uma árvore da graça ao centro, esta não é de fato oriunda da graça. É uma árvore de méritos, e você terá bons filhos apenas por causa da recompensa. Eu fui bonzinho, posso ganhar minha recompensa agora? Eu sei, dizer que a atmosfera em seu lar deve ser de total graça pode parecer sem sentido ou um tipo de presbiterianismo zen, mas aguente um pouco. Mark Twain era o exemplo de pessoa profana, homem que tinha o costume de abusar do uso da linguagem profana, e sua esposa não gostava nada daquilo. Certo dia, ela decidiu deixá-lo profanar, e então virou-se e calmamente recitou-lhe cada palavra que o ouvira dizer. Ele a fitou e então disse: Querida, você conhece as palavras, mas não reconhece o tom. Agora inverta o processo. Muitos cristãos conhecem as palavras graça, misericórdia e perdão, mas não reconhecem o tom delas. Nosso tom pode ser encontrado na passagem do capítulo anterior, Sofonias 3:17. Deus se regozija em nós com júbilo. Quando direcionada a um fim, a disciplina tem seu propósito. Nenhuma correção parece prazerosa quando aplicada, mas sua glória é encontrada na colheita. Hebreus 12:11. A criação de filhos não é uma escrituração abstrata, mas sim uma história que se espalha desde o lavrar e plantar até o colher. Trata-se de uma história e é necessário manter um olho na história de modo a, quando disciplinar seus filhos, manter o outro na colheita, neste caso, para o próprio bem deles. A colheita vem quando eles também compreendem o fruto pacífico de uma vida correta. Quando na idade adulta, você é quem cresceu e compreende o tempo. Aos 3 anos de idade, 1 ano é 1/3 de toda a existência de vida. Aos olhos de um pai ou de uma mãe, não passa de mais um poste na estrada. Estes, portanto, devem ter uma melhor compreensão do tempo e da história do que um bebê de 1 ano, certo? Dificuldade numa história é graça. Dificuldade sem uma história é apenas dor. A instrução dos filhos é a oportunidade que você tem de amá-los enquanto os prepara para a colheita, mas isso significa que é preciso ter a colheita em mente.